Oh, oh, papai, faz um sucesso em todo o Brasil. E o do Pisele, pisadinha de luz, papai. Essa vai tocar todos os paredões do meu Brasil. Oh, oh, chama na volta, tchau, tchau. Acordei, bebo, cego, gosto de cana na boca. Um monte de rapariga dormindo tudo sem roupa. Um monte de garrafa seca, mensagem a todo instante. Agora que lembrei o que aconteceu ontem. Mandei foto pra ex, fiz amor com mais de três. Inventei de fumar uma catira de uma vez. Peguei a mudinha de jeito, no instante ela falou. Se no sexto foi diferente, imagina o sábado. Sábado, sábado, eu acordei, foi doido. Se ontem teve citado, então hoje vai ter de novo. Sábado, sábado, eu acordei, foi doido. Se ontem teve citado, então hoje. E sábado, sábado, eu acordei, foi doido. Se ontem teve citado, então hoje vai ter de novo. Sábado, sábado, eu acordei, foi doido. Se ontem teve citado, então hoje vai ter de novo. Oh, papai, rasga esse rachi. Top é vento, bora Giovanni Guedes, tamo junto. Rasga, vai papai, RD7 CD. Acordei, bebo, cego, gosto de cana na boca. Um monte de rapariga dormindo, tudo sem roupa. Um monte de garrafa seca, mensagem a todo instante. Agora que lembrei o que aconteceu ontem. Mandei foto pra ex, fiz amor com mais de três. Inventei de fumar uma carteira de uma vez. Peguei a mudinha de jeito, no instante ela falou. Se no sexto foi diferente, imagina o sábado. Sábado, sábado, eu acordei, foi doido. Se ontem teve sentado, então hoje vai ter de novo. Sábado, sábado, eu acordei, foi doido. Se ontem teve sentado, vai papai. E sábado, sábado, eu acordei, foi doido. Se ontem teve sentado, então hoje vai ter de novo. Sábado, sábado, eu acordei, foi doido. Se ontem teve sentado, então hoje vai ter de novo. Rasga a coxinha do cavaco, na alegria das encomendas. Meu parceiro Matheus, o Madugal, estamos juntos e misturados, papai. Hoje, oh, chama na porta, vai.